RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. Olá, mais uma vez boa tarde, eu sou o Mário Costa, faço-lhe companhia neste dia de folga e hoje estamos a acompanhar a iniciativa da Associação Internacional de Lusodescendentes que tem estado na fronteira de Vila Formoso, uma iniciativa com o apoio da Rádio Arc-en-Ciel de Orléans, em Paris, e também com o apoio do município de Almeida, dizia eu, numa iniciativa de adeus e de desejar boa viagem aos imigrantes. Houve uma iniciativa de boas-vindas, de chegada, mas a Associação, com o apoio da Rádio e com o apoio do município, lembraram-se também de fazer, porque não o contrário, porque não dizer-lhes um grande obrigado, uma merecida despedida e desejar-lhes uma excelente viagem. Aliás, podem acompanhar esta iniciativa em www.obrigadoeboaviagem. Estas duas entidades, quer a rádio, quer a associação, pretendem reconhecer o contributo dado pelos imigrantes portugueses às dinâmicas dos territórios mais do interior, de baixa densidade, onde ganham vida durante o verão com a chegada dos seus imigrantes, e também, claro, dar um grande abraço e explicar e fazer sentir aos imigrantes a importância que eles tenham, que eles têm para nós, quando cá estão e não só. Portanto, uma iniciativa de louvar que nós, a RDP Internacional, também nos associamos. Mas agora, tempo para ter em direto a Cristina Alves, que é a Presidente do Conselho de Administração da Rádio Arc-en-Ciel. Boa tarde, Cristina. Olá, muito boa tarde. Muito obrigado também pela disponibilidade para estar na nossa emissão. Aliás, estamos neste momento em direto com a Arc-en-Ciel, em parceria. E a questão que eu lhe coloco, Cristine, o porquê da Rádio Arc-en-Ciel se também associar a esta iniciativa? Acho que devia ser, tinha que ser porque assim, nós imigrantes estamos, esta iniciativa começou com a ILD, que está cá em Portugal, e nós, a Rádio Arc-en-Ciel em França. E, na verdade, misturar as nossas duas associações para este evento era importante, porque nós, imigrantes da Rádio Arc-en-Ciel, vimos o Adeus Boa Viagem de uma maneira totalmente diferente e acho que foi muitíssimo importante. Foi mágico, foi surpreendente, não há palavras. Ainda estamos em Vila Formoso e digo sinceramente, não sei explicar sinceramente que isso passou hoje de manhã, esta toda a manhã, foi sensacional, nem sabemos explicar realmente o que sentimos. Houveram lágrimas, houveram sorrisos, houveram palavras mágicas, sinceramente, houveram coraçõezinhos desenhados para nós, foi imenso. Foi muito emotivo, Cristina, esta manhã. Como? Foi muito emotivo amanhã em Vila Formoso. Foi muito emotiva, sim senhora, não esperávamos. Dar as prendinhas e dar estas palavras e dar a conhecer as nossas duas associações era o nosso objetivo, mas receber em retorno o que recebemos, não esperávamos. Na verdade, tivemos este momento da lágrima no cantinho do olho a correr, porque as pessoas estavam emotivas do lado delas, mas nós também, e as pessoas gostaram muito, sinceramente gostaram muito, nós estávamos ali, aquele adeus a Portugal, a TUE. Sou quem é imigrante e que eu posso sentir, e nós ali vivemos ali todos, que seja tanto os portugueses como os imigrantes, vivemos aquilo, mas de uma maneira que não há explicação. Está no coração. Exatamente. Só quem está fora, quem lá está, quem é imigrante, é que sabe o sentimento que perspassa quando se atravessa aquela fronteira também, não é? E quando se diz o adeus, claro, para mais um ano de trabalho, quem sabe, alguns só de ano a ano mesmo, alguns conseguem vir mais vezes, mas a grande maioria só de ano a ano, e portanto a saudade começa logo a partir do momento em que se diz o adeus, não é? Para o próximo ano. Ficou aqui uma palavra hoje aqui nesta fronteira, onde muitas pessoas diziam, então para o ano vocês estão cá novamente, e agora em conjunto dissemos sim, para o ano vamos cá estar novamente, e convidamos a quem quiser estar aqui connosco para o ano, porque será talvez diferente, mas será, é uma ação que ninguém pode compreender, é só viver é um momento extraordinário, e gostaria imenso de agradecer à Câmara Municipal de Almeida, à ILD, a todos eles que contribuíram para que fosse feito hoje, todos os parceiros, sinceramente, foi um momento mágico. Cristina, até porque fazer uma iniciativa destas dá muito trabalho, e pelo que percebemos, não houve apoio, pelo menos nesta primeira iniciativa, não houve apoio de entidades do Estado. Foi tudo iniciativa da rádio, da associação, de parceiros privados que conseguiram montar esta operação. Claro, em pouco tempo, mas foi um trabalho enorme. O Sr. Jorge Vilela, tenho a agradecer, que foi ele que fez o trabalho mais importante e todos os contactos e tudo isso, mas foi tudo em privado, claro, porque não tivemos ajudas, infelizmente, que tanto fosse de certas parcerias, e foi pena tanto o Estado português não nos ajudar nesse sentido, porque precisávamos de uma ajuda, e que a imigração, o imigrante, o lusodescendente, essa palavra que existe, que hoje por vezes é mal vista, é mal compreendida, e gostaríamos de deixar essa palavra da amizade do imigrante que mudasse, e que o imigrante não vem somente a Portugal para se mostrar, mas vem para estar saudados daquilo que também pertence. Isso é importante. Exatamente, vem para ver a família, para estar com os amigos, para matar saudades do seu país. Há pouco falávamos também no primeiro direto com o Jorge Vilela. Para o ano a ideia é estar aí, já a Cristina agora nos confirmou isso, não sabemos a forma, como é que vai ser, mas para o ano outra vez aí, obviamente. Mas a questão que eu coloco, Cristina, é esta. Tendo em conta o sucesso, podemos dizer que foi o sucesso e a adesão por parte dos nossos imigrantes à vossa iniciativa, até houve quem voltasse a atravessar a fronteira para vos estar outra vez convosco, poderá esta ideia ou esta iniciativa vir a juntar outras associações de imigrantes de vários países da Europa, ou mesmo só de França, juntarem outras associações a vocês, à rádio e à própria ALD, expandir esta rede e tornar isto ainda uma coisa maior para o ano? E por que não? Lanço-lhe essa ideia, porque há muitas associações, muitas coletividades, muitos grupos organizados que poderiam associar-se a vós, com certeza. Claro que sim, e nas nossas t-shirts está um abraço com um coração, e a saber que o abraço e o coração a todos, um abraço é importante dá-lo a todos, e é isto que nós temos que compreender, que sejamos portugueses de cá ou de lá, somos portugueses, é isso que temos que guardar no nosso coração. Exatamente, até porque o passaporte ou o bilhete de identidade só diz que é português, não diz mais nada, não é? Somos todos portugueses. Eu lançava também uma questão também, Cristina, que tem a ver, enfim, com as futuras iniciativas, que esperemos que tenham mais apoio, que mais gente se junte. Nós, a RDP Internacional, cá estaremos para ajudar também, porque temos todo o gosto em associar-nos a esta iniciativa, mas poderemos, e lanço daqui a pergunta, não sei se é tão desafio, poderemos ter uma iniciativa desta junto de imigrantes que não viajem só de carro, que viajem, por exemplo, de comboio, ou que viajem também de avião, porque há muitos imigrantes que já começam, que há muito tempo viajam de avião para os seus destinos? Claro que sim. Temos é que crescer a nossa família. A nossa família, Rádio Aconselho, a nossa família AILD, que isto agora é uma família. Éramos desconhecidos até hoje de manhã, porque conhecíamos somente através do telefone, e digo que hoje fazemos parte de um conjunto de amigos, um conjunto de uma família unida, e se esta família crescer, claro que há possibilidade que seja num aeroporto, que seja numa fronteira terrestre, que seja numa estação de comboio, porque não? Exatamente. Dizer um adeus, acho que o adeus é mais importante do que as boas-vindas. As boas-vindas vimos todos com o coração cheio de alegria, que vimos encontrar o nosso Portugal, vimos encontrar lindas coisas, não é? Mas quando vamos embora, já levámos de lágrima no canto, no lindo, no dizia há bocadinho, e é difícil. E chegar à fronteira e ver este menino assim, vocês não imaginam o que nós aqui sentimos. Aqueles sorrisos, aquelas brincadeiras, tivemos palavras nas mãos. A prova que ainda aqui estávamos, ainda não fomos embora. Claro. Claro. Uma última questão que eu lhe coloco, Cristina. As novas gerações, esta é uma associação de lusodescendentes, portanto, descendentes das primeiras gerações de imigrantes que foram desbravar caminho, as novas gerações, que estão, obviamente, muito mais enraizadas nos países de acolhimento, estão também atentas e estão também muito receptivas a esta vossa ideia? Acho que sim. Vimos que estes mais novos, alguns vinham a dormir, já vinham assim chamar. Não prestavam atenção. E quando começámos a falar nesta ideia do concurso de conta-me as tuas férias, aí já estavam contentes, porque também era para eles a bolachinha, a garrafinha de água e tudo isso, as prendinhas que dávamos, também eles aí sentiam que também era para eles. E quando falávamos para os mais novos, diziam, conta-me as tuas férias, seja em português ou em francês, conta, faz-nos uma história e conta as tuas férias, há ali um prémio. E aí as crianças já estavam... acho que aí tocamos mesmo os mais novos, e para eles também é importante eles saberem contar à maneira deles como é que é as férias em Portugal, e é isso também dar-lhes a compreender que eles são importantes em Portugal. Claro. Começa aí, acho. Exatamente, exatamente. E quem quiser ainda pode acompanhar esta iniciativa e o tal concurso está a decorrer em www.obrigadoeboaviagem.pt, um site criado pela associação, onde poderão ter toda a informação, poderão até participar. E por que não, a quem está a ouvir, imigrante que esteja de regresso, contar, a participar neste concurso, contar as suas histórias. Cristine, muito obrigado por ter vindo à emissão da RDP África. Para nós, contem sempre connosco, cá estaremos para isso. Continuação de um excelente fim de semana e de boa iniciativa. De grandes abraços aí na fronteira de Vila Formoso. Pela nossa parte, ficamos sempre também disponíveis. Bom fim de semana e boa atividade. Muito obrigada. Um beijo muito grande para vocês e para todo o auditório. Até breve. Até breve, Cristine. Cristine Alves, que é Presidente do Conselho de Administração da Rádio Arca em Ciel, que deu pontapé de saída juntamente com a Associação Internacional de Lusodescendentes para esta belíssima e muito emotiva iniciativa. Um abraço e desejar boa viagem aos nossos imigrantes que depois de um ano de trabalho vieram matar saudades de Portugal, da família e dos amigos que estiveram connosco e que agora estão de regresso aos seus países de acolhimento, e desejar-lhes uma excelente viagem com um miminho, com uma palavra de alento e um abraço, um simples abraço. É importante para a viagem, uma excelente iniciativa a que a RDP também se associa e que para o ano fica prometido, quer pela Associação, quer pela Rádio Inciel, Arca Inciel, que será noutro formato. Nós aqui estaremos, naturalmente, para também dar o nosso contributo. Sou um astronauta à deriva no teu espaço. Por mais que ensaio, só vivo no embaraço. Estou bem, tu não estás bem. Astronauta à procura dos teus passos. Por mais que caia, só corro para os teus braços. Estou bem, tu não estás bem. I know you, I know you've got some, I told you, I know it. Que eu sou vivo dentro da minha bolha. Rasgou-se cada pedaço de folha. I know it. Que eu sou vivo dentro da minha bolha.